Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, por vezes música exótica e muito mais. Todas as semanas na Orla da Floresta com os magos e os seus amuletos mágicos. E começamos a Floresta desta semana com uma breve homenagem ao baterista Alan White, que infelizmente nos deixou há poucos dias. Tinha 72 anos. Alan White, que ficou conhecido por ser baterista do Yes, esteve com a banda durante muitos anos, participou em 43 discos de Yes, mas tem outros trabalhos desenvolvidos, como baterista de George Harrison, no supergrupo Ginger Baker's Air Force, Terry Reid ou Joe Cocker, e também colaborou com John Lennon, ele que toca bateria no single Instant Karma, também na música Imagine e no álbum com o mesmo título Imagine, de 1971, aliás, foi desse trabalho que retiramos a música que abriu a Floresta Encantada, How Do You Sleep, de John Lennon, com uma breve referência ali à sua banda, aos Beatles, logo no início da música, ao referir-se a Sgt. Pepper. A bateria de Alan White continua na Floresta Encantada, nesta homenagem ao músico que morreu no dia 26 de maio, aos 72 anos. Como disse, Alan White ficou muito conhecido por ser baterista dos Yes. O primeiro disco que compôs juntamente com a banda foi Real Liar, de 1974, um álbum importante porque para esta formação do Yes entrou também um novo teclista, era para ter sido Vangelis, mas acabou por ser Patrick Moraz, que foi substituir Rick Wakeman, e por isso o som de Real Liar é um pouco diferente, mais dirigido a um som próximo de jazz fusão, sem perder, claro, o som de rock progressivo que o Yes têm desde sempre, e vamos escutar uma das faixas então deste disco. Por aqui já passou uma das três músicas, The Gates of Delirium, num programa anterior da Floresta Encantada, mas vamos ficar com a faixa Sound Chaser. São os Yes, em 1974, e com a bateria de Alan White. We'll be right back. Primeiro na Floresta Encantada, os Yes, em 1974, no registro Real Layer, o primeiro álbum a contar com Alan White, isto se não contarmos com um disco ao vivo lançado antes do álbum Real Layer, este sim, álbum de estúdio em 1974, escutámos a faixa Sound Chaser, a nossa breve homenagem também ao baterista Alan White, que infelizmente nos deixou há poucos dias, a 26 de maio, tinha 72 anos. Entretanto, seguimos para o primeiro disco a solo de Peter Gabriel, a voz dos Genesis, de início de carreira, saiu da banda logo após a digressão de The Lamb Lies Down on Broadway. Em 1977 lança o primeiro registro homónimo, Peter Gabriel. Estivemos com a faixa Moribund da Burgermeister, o tema que abre o álbum de estreia de Peter Gabriel em 1977. Seguimos em frente com os Electric Light Orchestra, o veículo criativo do músico Jeff Lynne, os Electric Light Orchestra que se estrearam em 1971. No entanto, hoje vamos até ao segundo álbum de ELO, Electric Light Orchestra, ainda no momento em que deviam muito aos Beatles, também com muitas referências de rock progressivo, rock sinfónico, especialmente com a inclusão de vários instrumentos de cordas no seio da banda. De 1973, então, Electric Light Orchestra 2, com a faixa In Old England Town, Boogie No. 2, para ouvir agora na Floresta Encantada. Estes são os Electric Light Orchestra. We'll be right back. Floresta Encantada nestes últimos minutos com ELO, Electric Light Orchestra, em 1973, no registro Electric Light Orchestra 2. Estivemos com a faixa In Old England Town, Boogie No. 2, dos Electric Light Orchestra de Jeff Lynne. Entretanto, vamos seguir para um momento de rock progressivo, assinado por Todd Rundgren, ele que nesta altura, estamos a falar de inícios dos anos 70, era um músico mais virado para a música pop, criou uma banda chamada Utopia, assinava aliás como Todd Rundgren's Utopia, com uma série de músicos virtuosos, nesta vontade do músico norte-americano em criar temas de rock progressivo. No entanto, os Utopia, à medida que os discos iam saindo, foram avançando também em direção a um som mais pop. No entanto, o primeiro álbum, lançado em 1974, é um registro todo ele cheio de músicas complexas, muito difíceis de tocar, e onde Todd Rundgren leva, de facto, esta ideia de rock progressivo quase ao extremo. A primeira música do álbum é, na verdade, uma canção ao vivo, uma música ao vivo, chama-se Utopia Theme, tem 14 minutos e por esta música é fácil perceber o virtuosismo dos músicos que acompanhavam então Todd Rundgren, especialmente por ser uma canção tocada em concerto, e vão ouvir também os aplausos desta faixa gravada a 25 de abril de 1974, data importante para nós, portanto Rundgren foi o momento em que apresentou esta música em concerto no Fox Theater em Atlanta, na Geórgia. Vamos então escutar Todd Rundgren's Utopia, em 1974, o tema Utopia Theme ao vivo. We'll be right back. Momento de rock progressivo a cargo de Todd Rundgren's Utopia em 1974, a faixa Utopia Theme, tema gravado ao vivo e que está incluído no álbum de estreia do Utopia, lançado então em outubro de 1974. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana, mas ainda temos espaço para o momento Zuvizeva Zappa na Floresta Encantada. Zuvizeva Zappa é o espaço da Floresta Encantada em que tentamos todas as semanas passar uma música de Frank Zappa. E hoje regressamos ao álbum Hot Rats. Aliás, temos tocado várias músicas deste trabalho de Frank Zappa, lançado em 1969. É o segundo disco a solo de Frank Zappa, ou seja, um álbum que ele assina só com o seu nome e não com os Mothers of Invention. É um disco que conta, por exemplo, com a contribuição de Captain Beefheart, amigo muito próximo de Frank Zappa, e deste registro escolhemos para hoje, para passar na Floresta Encantada, outra das músicas mais reconhecíveis de Hot Rats, o tema Peaches and Regalia, mais uma faixa em que Zappa cruza o rock com o jazz, criando aqui um trabalho de jazz fusão que Zappa estava a desenvolver e que iria cimentar para o resto da sua carreira, especialmente durante a década de 1970. Viajamos então até outubro de 1969, altura em que saiu Hot Rats de Frank Zappa. Fica para ouvir Peaches and Regalia e a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back.